Antes de mais, queria também cumprimentar a vossa iniciativa, mas isto não é um pro-forma, esta saudação. Eu acho que este tipo de debates e este tipo de intervenções são extremamente necessários aqui para a região e para que nós possamos todos em conjunto procurar a resposta a uma pergunta que vale milhões. É porque é que o Norte está em crise e porque é que a área metropolitana do Porto está em crise. O professor Emílio Gomes já foi um bocadinho por aí, mas permitam-me avivar a vossa memória. Nós temos, porventura, hoje, aqui no Norte, as melhores infraestruturas viárias que é possível conceber. O professor tem razão. Não falta mais nenhuma autoestrada. Não há falta de autoestradas. Nós temos hoje ligações a todos os pontos do Norte, também aqui na área metropolitana. Não é por aí. Poderá faltar ali uma coisa, claro, mas não é por falta de autoestradas ou de infraestruturas viárias que o Norte está em crise. Também não é por falta de ter das melhores infraestruturas aeroportuárias. O aeroporto de Porto vai ser classificado mais uma vez como o melhor aeroporto internacional, o que é um orgulho para todos nós, mas significa que temos um excelente aeroporto. O Porto de Leixões é o porto que mais dá lucro à economia portuguesa, é um porto muito bem gerido e extremamente dinâmico. Também não vou reforçar aquilo que é, digamos, hoje a postura do Porto de Leixões. Mas para além das infraestruturas, portanto, se quiserem, que nos permitem a mobilidade, quer a mobilidade de mercadorias, quer a mobilidade de pessoas, nós temos também aqui na região vários outros fatores que são fatores de excelência. Começando pela Universidade do Porto, também já foi aqui referido, temos inclusive instituições de classe mundial, e eu até estou à vontade porque não pertenço a esse acordo clubista, mas por exemplo o Futebol Clube do Porto é um clube que tem uma dimensão claramente europeia. Temos iniciativas e gente com iniciativas, e recordo-me do Magalhães e, portanto, da empresa JP Sacouto e Matosinhos, mas podíamos falar de uma série de empresas que estão aqui no mercado a dinamizar. Temos a economia mais internacionalizada do país, porque é na região do Porto e na região do Norte que a economia portuguesa há mais tempo contacta com o exterior. Portanto, está mais habituada a esta coisa da globalização, está mais habituada a esta coisa da competição externa. Então, se isto é assim, e se nós, de facto, temos estes pontos de partida, porque é que nós estamos em crise? E isso vem, portanto, incidir naquilo que é hoje a caracterização da área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto tem hoje, ou partilha hoje, de todas estas infraestruturas que eu citei, aliás, tirando as infraestruturas viárias que partilhamos com o resto do Norte e a internacionalização da economia que também partilhamos com o Norte, todas as outras que eu citei são aqui da área metropolitana do Porto, a que teríamos que acrescentar um metro de superfície, que é uma infraestrutura também de excelência e que pela primeira vez, eu quero reputar, é a primeira vez que há, de facto, uma política global integrada ao nível metropolitano, é com a questão dos transportes e com o metro de superfície. A única experiência anterior de uma política claramente metropolitana tinha sido da LIPOR, com a solução intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos. Nós temos só a melhor unidade de tratamento e a melhor política de tratamento de resíduos sólidos que é possível conceber a nível europeu, não estou a falar a nível, portanto, nacional, estou a falar a nível europeu, mas o que eu acho, e a razão pela qual eu acho que nós estamos em crise, e a razão pela qual eu acho que nós temos alguma dificuldade em nos impor, é porque nós temos alguns atavismos e somos, em alguns pontos, paroquiais. Cada um trata, aqui no Norte, do seu cantinho, do seu burgo, da sua pequena paróquia. E é muito difícil encontrar, à escala do Porto e à escala da área metropolitana, quem tenha dimensão para sair para lá dos muros da cidade e ver a área metropolitana como um todo. E há aqui um problema de escala, porque o Porto jogou com o Manchester na passada quarta-feira. Manchester é uma urbe de 2 milhões e meio de habitantes. Ora, o Porto centro tem 200 mil, Matosinhos terá 170 mil, Vila Nova de Gaia, que tem mais habitantes, tem 250 mil, todas elas isoladas não valem uma capacidade competitiva internacional. Só ganhamos escala quando nos olharmos como área metropolitana, como grande Porto, porque aí temos 1,5 milhão de habitantes. E isso permite sonhar que aconteçam aqui coisas que precisam de escala. Basta ver, portanto, sobretudo a malta mais nova percebe isto bem, Boa parte dos espetáculos musicais que passam pelo país não vêm ao Porto, não temos escala. Se nós vendermos o Porto como uma área de 1,5 milhão de habitantes, começamos a ganhar dimensão, dimensão que nos torna competitivos. Até porque, eu costumo falar muito do síndrome do Porto Palácio ou do Porto Cali, se quiserem. São dois sítios onde vale a pena um estudante de arquitetura, de certeza, mas qualquer cidadão que queira perceber do que é que estamos a falar, vale a pena visitar. É pena serem ambos sítios muito caros, porque o Porto Cali é ali na Cooperativa dos Pordeiros, é um magnífico restaurante, mas quem lá vai, e eu já lá tive a sorte lá duas vezes, olha para a Zona Sul e não consegue distinguir onde é que acaba o Porto e começa a Vila Nova de Gaia. Mas se forem ao Hotel Porto Palácio e forem ao 22º andar tomar o pequeno almoço, como já me aconteceu, olham para o Norte e não conseguem saber onde é que acaba Matosinhos e onde é que começa o Porto ou vice-versa. Porque esta região, esta é a cidade. E independentemente de não valer a pena nós estarmos a pensar em fusão das cidades, como já foi proposto, há uma coisa que falta, que é trabalho conjunto e sinergias aos mais variados níveis. Porque nós ainda temos alguns atavismos. Há quem não perceba que foi por acaso que o Mozinho da Silveira um dia retirou a Matosinhos, a Foz, Lordelo e Novo Gil, já fizeram parte de Matosinhos. E em compensação foi a Mameia e tirou um conjunto de freguesias que passaram a fazer parte de Matosinhos. Portanto, a conceptualização que foi feita na altura era a conceptualização que à época se correspondia. Mas há muito tempo que a circunvalação deixou de ser o sítio onde a gente pagava portagem para entrar na cidade do Porto. Hoje é o Porto e é Matosinhos que precisam de se fundir, fundir não do ponto de vista da cidade, mas fundir do ponto de vista da estratégia. E, no entanto, nós somos ainda muito paroquiais. Por exemplo, quando o Porto achou que a queima das fitas incomodava a cidade, foi localizá-la onde? Num sítio onde não incomoda a cidade, mas incomoda a cidade vizinha, que é ali no Parque da Cidade, Paredes Meias, com a zona mais urbana de Matosinhos. É uma vergonha que isto aconteça, que estas decisões não sejam decisões consensualizadas. Ou, por exemplo, que nós tivéssemos feito, no âmbito da Polis, portanto, arranjo de unir a zona da Foz com a zona da cidade de Matosinhos e, de repente, por causa das corridas automóveis, sem conversas entre as autarquias, chegou-se ali e alterou-se por completo o desenho urbano daquilo que lá estava localizado, sem que houvesse uma troca de opiniões entre as pessoas. Mas para dar um outro exemplo, quando se tentou localizar a central de incineração dali para o 2, toda a gente tentou empurrar para longe daquilo que é a perspectiva urbana de cada cidade e empurrar para a zona do vizinho, para a porta do vizinho. Portanto, há aqui, na área metropolitana do Porto, há muitos anos, uma falta de visão, e eu culpo claramente os protagonistas que estiveram à frente e estão à frente, digamos, das cidades, porque nós temos um vício, que é o vício de falarmos contra Lisboa, de termos um complexo de inferioridade relativamente a Lisboa, porque não se trata de outra coisa a não ser de um complexo de inferioridade, e temos pouca capacidade entre nós para procurarmos as sinergias que são decisivas para que isto seja, de facto, uma área metropolitana única. E eu queria dizer-vos, é bom identificar os problemas, é sempre bem. É fácil, a gente senta-se à mesa e, portanto, qual é o problema? O problema é este. Agora, quais são as respostas? Eu acho que o Porto tem que se estruturar em cinco coisas que são fundamentais. São cinco âncoras que nós temos. Primeiro, as infraestruturas que já falámos e não vamos... são magníficas. Depois, a nossa história. O Porto, particularmente a cidade do Porto, tem uma riqueza histórica que poucas cidades, a nível internacional, se podem orgulhar. Fazemos valer muito pouco essa história. Praticamente ignoramos, praticamente não falamos nela, praticamente não pomos no dia-a-dia, na vida dos cidadãos nacionais e dos cidadãos internacionais. E temos que alterar rapidamente isso. A paisagem urbana, que é única, eu conheço, tenho a sorte de conhecer algumas cidades, mas poucas terão a riqueza pictórica, arquitetónica, que quiserem, e vocês são arquitetos, percebem isso melhor do que eu, que o Porto tem. É muito difícil encontrar uma cidade com a beleza e a capacidade para ter um cenário tão importante como o Porto tem, particularmente na zona que une Porto a Gaia, mas em geral, portanto, desde a Petrogal até portanto, a Gaia, tudo isto tem uma beleza que é, de facto, importantíssima. A outra coisa que eu acho que é a âncora nossa é, de facto, a nossa criatividade. O Porto já foi a cidade mais dinâmica, quer em termos ideológicos, quer em termos até de economia, do país. E não perdeu essas qualidades, isto é, os habitantes no Porto não passaram de repente a ter qualquer tipo de minoridade. Porque o professor já o referiu, a Universidade do Porto é a melhor universidade, é a única que está cotada em termos internacionais, não por qualquer competição, mas pela sua excelência, dos seus cursos, pela excelência do seu empreendedorismo. E o Porto e a economia precisa é de gente criativa, de uma ligação entre as empresas e a universidade. Nós vimos aqui nascer no Porto muitas empresas. Hoje, eventualmente, é mais difícil fazer a afirmação de uma empresa a partir do Porto, mas só depende desta capacidade que nós tivermos de atuar em conjunto. E a última coisa, que eu acho que é uma âncora fortíssima, é a marca Porto. A marca Porto é a marca mais antiga, porventura, que existe, eu não sei, mas à escala mundial, porque o vinho do Porto, que é comercializado desde, pelo menos, o Tratado de Meeting entre todos os países, leva consigo a chancela da cidade. Marca Porto. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não entro no paroquialismo, por exemplo, eu tenho lá três ou quatro instituições que nunca falam em Matosinhos, para desgosto dos matosinhenses, mas eu acho para a inteligência das coisas, porque eu tenho lá um hipismo que diz hipismo Porto, depois lá pôs Porto Matosinhos, ok, porreiro. Porquê? Porque aquilo querem atrair gente que vem do outro lado, e quando eu vou vender aquilo que acontece no hipismo, quando eu vou vender isso lá fora, eu não vou dizer apanhar Matosinhos, não, é ao Porto, e depois a gente encaminha para o sítio certo, que é na zona, desculpem lá, agora vou fazer uma provocação mais dinâmica, mais atraente, mais simpática, mais criativa, que é Matosinhos, mas de qualquer maneira é, por exemplo, a Esponor, também não diz Esponor Matosinhos, nem deve dizer, porque deve internacionalmente vender-se como Porto, porque quando a gente pergunta a um indivíduo de Barcelona, de Paris, de Amsterdão, onde é que vem uma feira internacional, não vamos dizer bem a Matosinhos, não, vem ao Porto, porque o Porto é meio caminho andado para convencer alguém a vir à Esponor. E, portanto, esta marca Porto é, de facto, um nosso atrativo. Agora, estas são, digamos, os pontos de partida, as nossas âncoras. E o que é que nós temos que fazer? Muito rapidamente, para terminar, a primeira coisa, temos tratado da nossa coesão territorial. É dramático o que nós estamos a fazer e o que fizeram à nossa região. Nós estamos a semear a região de cicatrizes. Cicatrizes urbanas novas, porque são aquelas zonas que a gente está a tentar explorar no território, num território que não vai ver crescer a sua população, e, portanto, dificilmente algumas das urbanizações que estamos a fazer ver nascer na periferia da cidade vão um dia estar completas, e, portanto, vão estar sempre em termos de cicatrizes incompletas. Falta lá qualquer coisa. Eu não vou dizer aonde, mas o maior exemplo que se pode dar é de alguém que localizou uma biblioteca em sítio nenhum, que era na zona nova da cidade, que nunca mais vai acontecer, e, portanto, a biblioteca está vazia. Felizmente, Matosinhos teve outra lucidez, localizou a biblioteca no centro urbano, está sempre cheia. E, portanto, este é o tipo de cicatriz que nós temos que evitar. Uma outra cicatriz é a cicatriz que temos, particularmente na cidade do Porto, este casco urbano envelhecido, e que não vai lá apenas com obras de renovação urbana, porque enquanto a gente tiver um mercado que cria, na periferia, situações para a malta nova, a malta velha, comprar mais barato do que compra no casco urbano do Porto, nós vamos ter uma cidade vazia. Não adianta qualquer programa de renovação urbana, porque a gente vai reedificar os edifícios, vai conservá-los e depois não tem clientes. E, portanto, é preciso uma estratégia, uma convergência que faça com que as cidades não continuem a expandir-se, matando aquilo que é o núcleo essencial da área metropolitana do Porto, que é a cidade do Porto, fazendo, como alguém já acreditou, acho que foi o Álvaro Domingos, um donut em que está tudo recheado à volta e no centro é um vazio. Não é por falta de esforço de quem está, e não estou a dizer, é porque não há clientes. Porque se eles têm acesso nas zonas da Maia, que expandiram brutalmente a Maia, cresceu mais de 100%, ou em Vila Nova de Gaia, em zonas insuspeitas, o Porto vai ficar vazio. Eu estou à vontade, porque em Matosinhos, eu devo-vos dizer que, tirando a zona da Senhora da Hora, nós estamos a fazer um esforço de contenção, porque esta estratégia tem que ser uma estratégia de densificação da cidade, sob pena de sermos completamente inviáveis. E, aliás, quero aqui aproveitar para dizer que temos uma grande oportunidade, porque este Governo acabou de aprovar, ou vai aprovar, já foi à Assembleia da República, uma norma que nos vai permitir intervir no casco urbano, mesmo contra a vontade dos proprietários, que, não obstante terem as casas a cair de podre, só as vendem a preços de palácios, e, portanto, há aqui uma contradição que eu espero que este diploma de João Ferrão permita, de facto, ultrapassar. O segundo é resolver o problema do modelo institucional. As juntas metropolitanas não funcionam. Até há 3 anos atrás, nós tínhamos esse discurso, todos era unânime. porque o modelo institucional, o tipo de competências, o tipo de financiamento não permite que funcione. Estávamos todos de acordo. O senhor Secretário de Estado tentou alterar para conferir uma outra formatura à área metropolitana e à junta metropolitana, e todos nós reagimos, eu não, mas todos nós reagimos contra, defendendo um modelo que todos tínhamos dito até há 5 minutos atrás que não funcionava. Portanto, na minha opinião, ou há a regionalização, e nessa altura, portanto, eventualmente será um bom contributo, mas eu continuo a dizer que será preciso mexer no modelo institucional da Junta Metropolitana para que o líder da Junta Metropolitana não seja alguém comprometido permanentemente com a sua cidade, sob pena de, fatalmente, seja ele quem for, ter sempre a fuga do pé para a chinela, que é, em determinado momento, curar mais os interesses da sua cidade do que dos interesses da região, porque é inevitável, é fatal, fosse eu, fosse outro qualquer, não é possível ninguém estar a liderar uma junta metropolitana e de repente não lhe fugir o pé para a chinela de tratar melhor dos interesses da sua cidade. Depois, é importantíssimo nós termos aqui uma coesão cultural e uma coesão social. Não faz sentido nenhum que os cidadãos sejam tratados de forma diferente, que haja uma política de habitação social, uma política social diferente nas várias comunidades, porque a competição não deve ir a esse ponto, e em termos de cultura é decisivo que a gente faça uma aposta. Não é possível ver, como eu vi um dia, numa planta, portanto, que pensava o futuro estratégico da área metropolitana do Porto, em que tudo o que era importante acontecia no interior dos burgos da cidade. Enquanto houver este espírito medieval à volta do Porto, a área metropolitana não se impõe, porque, como vocês imaginam, quem vive para lá da circunvalação ou para lá do Rio Douro não vai aceitar que tudo o que é importante fique sediado apenas no coração da cidade do Porto, e nós só temos escala se sairmos desses limites e formos mesmo 1,5 milhão de habitantes. Um outro aspecto importantíssimo, que é um outro objetivo, é a internacionalização. E essa internacionalização devia já estar a acontecer. Nós, timidamente, na Junta Metropolitana, fomos procurando, nomeadamente no capítulo do turismo, avançar. Temos a sorte de, neste momento, ser essa área que está em maior crescimento na região, mas é decisivo que a gente internacionalize, portanto, consiga levar longe a mensagem do que era a metropolitana do Porto, e temos que usar todos os meios, inclusive o Futebol Clube do Porto, porque podemos lhe atribuir todos os defeitos, e eu posso, estou à vontade, até vou dizer, eu sou benfiquista, leixonense e benfiquista, portanto estou à vontade quando digo isto do Porto, mas que diabo, temos ali um instrumento poderoso que infelizmente a região tem postergado, portanto, e não tem tratado convenientemente, quando ele podia ser o grande embaixador, ou um dos grandes embaixadores, porque que diabo, quando a gente vê o Manchester, a gente vê o Manchester, mas pensa na cidade, ou o Liverpool, ou o Chelsea, a gente identifica. E, portanto, tínhamos que forçar as identificações e os aspectos positivos para a nossa internacionalização. E uma última coisa que eu acho que é decisivo, que é a nossa postura. Eu, sinceramente, não é que eu acho que Lisboa nos trate bem, ou que o Terreiro do Paço, não é Lisboa, é o Terreiro do Paço, porque Lisboa também é tão maltratada como nós, o Terreiro do Paço não tenha connosco algumas dívidas que tarda em pagar, e fez algumas coisas tardiamente. Agora, o que eu acho é que enquanto nós andarmos à procura sempre de um bode expiatório externo a nós próprios para nos afirmarmos, nós não vamos conseguir. Nós temos que ter autoconfiança, porque, meus caros amigos, com a história que o Porto tem, com as infraestruturas que o Porto tem, com a universidade que o Porto tem, com as instituições que o Porto tem, porque diabo andamos sempre cabisbaixos, não temos autoconfiança nas nossas capacidades. Essa é a primeira vantagem que nós tínhamos que ter, porque uma cidade e um território tão dinâmico como nós só tem que ter autoconfiança para conseguir afirmar-se nos mais variados esforços. Vejam por vocês, ninguém vai à procura de um trabalho, à procura de um emprego, à procura de vender um serviço com autoconfiança em baixo, com uma desculpa pronta a dar porque é que não se vai conseguir. Não, nós vamos lá que nem leões, portanto, com o melhor fatinho, com a melhor postura, com a melhor garra, e mesmo que não acreditemos naquilo que estamos a dizer, a gente vai lá com a convicção. Porquê? Porque senão vimos de lá derrotados. Ora, o Porto tem que fazer a mesma coisa, não pode passar a vida a queixar-se de Lisboa, tem é que olhar para dentro de si, e algum dia os estratégias e as pessoas que gerem o Porto têm que sentar-se à volta e resolver que o problema é mais entre nós, deixamos o espírito paroquial do que relativamente a Lisboa. Devo dizer que um dia uma televisão fez um debate acerca do Porto. Eu nunca me senti tão envergonhado como nesse dia, porque parecia, portanto, o rol das lamouras, o rol das queixinhas, e não se falou de nada daquilo que é positivo. Experimentem tentar vencer na vida sem olhar para aquilo que é positivo e passando a olhar apenas para os defeitos, e vão ver o resultado que acontece. Portanto, o Porto tem que rapidamente deixar de ser o muro das lamentações. Muito obrigado.